o mesmo microfone que tá aberto. Vem trabalhar, Corã. Meu Deus, segunda-feira. Presta atenção no serviço. Segunda-feira é demais. Tudo louco. Muito bem, estamos chegando pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico ao vivo, é claro que sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, pelas antenas da Atlântida no sul do Brasil e em todo o mundo pelo atlântida.com.br. Chegamos com o Gauchão, Coca-Cola, comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da TIM é na Colombo, sua mãe merece. E Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. E aí, meu querido Porã? Olá, boa tarde, Alexandre, feliz em estar de volta ao que programa, bom, feliz em ser este lobinho nesta grande alcateia que é a vida, né? É o que é, ah, que é o planeta Terra. Porém, eu tenho um osso aqui. Caraca, mano. Se eu jogar meu osso, tu vai pegar, porra. Feliz em ser essa pequena abelhinha nessa grande colmeia que é a vida. Não, nós somos uma alcateia. Não. É, não. E tem osso. É, estamos mais pra alcateia do que pra colmeia. Fala, Piangers! Cara, tô bem também, meu. Tô vendo, que ótimo. Por incrível que pareça. Não tanto quanto parece. Por incrível que pareça, eu tô bem. Cheio de... Não parece, mas tá bem. Mas eu tô bem. É o que eu digo pra minha mulher. Não parece, amor, mas eu tô bem. E aí, Potterzinho? Eu tô bem, também. Potterzinho mais, no mais estilo, louco. Olha a estileira do Potter, velho. Tá bonito hoje, né? Que isso, pois é. Depois que eu vi o Falcão naquele clima na beira do gramado, eu senti que a minha vida tem que ser naquele clima lá. Tem que ter. Tudo que o Falcão fez na vida dele, eu quero fazer. Vai voltar o Oclinho. Tô bem. Primeira coisa, deixa o rabo crescer. Tudo. Tá deixando Mr. P, tá bem, Mr. P? Também. Quero ser 100%. Rei de Roma. 100%, Mr. P. Fala, Maurício Amaral. Feliz da vida de ser mais uma gota nesse oceano. Que beleza. Maravilha. A estrela móvel desta segunda-feira, uma da tarde, hoje mudou. Olha o que ele fez. Cinza e vingador deste programa. Tô irritado, Davi. Mas por quê? Tá irritada. Legal. Tem pessoas que ficam melhor quando estão irritadas. Vamos ver se esse é o caso do Davi. Eu acho que não é o meu caso. Não é. É difícil o Davi ficar melhor, né, velho? Davi, tu tem que dar uma resposta pra segunda-feira, Davi. Tem que dar uma resposta pra segunda-feira. Tem que dar uma resposta na segunda-feira. Eu te odeio segunda-feira. Que isso, Davi? Não. Que isso? Poderemos saber o motivo da irritação? Se não, é que existe apenas um motivo ou não? Não, é segunda. É alguns motivos. Gostaria de falar? São coisas. Não gosto dinheiro, de falar. Dinheiro, mulher e trabalho. Tirando isso, resta tudo. Quando o Davi tá irritado, o Davi gosta de ficar calado ou falar? É mais falante ou mais contido quando tá irritado? É mais falante, cara. Mais falante. Então fala, Davi. Põe pra fora, Davi. Fala tudo. Davi, põe pra fora, Davi. Por exemplo, Maurício Amaral. Sim. O Maurício Amaral. Levei medo agora. Começou bem. Maurício Amaral, o que falta? O que falta? Atenção, respeito, entendeu? Sim. É isso que o Maurício. Para com ou de para? Não, de para. Sabe que de o grande. Dele pra ti. Desculpa, Davi, não tava ouvindo, tava falando. Viu? Uma das grandes coisas da pessoa irritada é que ela fala e usa o nome de outras pra dizer o que ela sente e o que ela precisa. Isso é o mais importante quando a gente está ouvindo alguém irritado. Baita frase! Não. Que frase! É um baita frasista! Isso aí! Esse sabe o que fala! Então, por favor, de alguma forma, Davi Coimbra precisa de alguém alguém só, de alguma coisa. Maurício Amaral. Fui eu escolhido. É. Que café ruim, rapaz. Foi o Arthur que fez, cara. Não, ele tá fazendo uma. Hoje é segunda-feira, 18 de abril. Por favor, permitam-me que me apresente. Opa. Meu nome é Alexandre. Alexandre Fetter. Fetter é meu sobrenome. A abelha rainha nessa grande colmeia. A abelha rainha. Maravilhoso! A loba! O Porã tá nesse clima coletivo agora. Que maravilha! Homem, alguém pode, por favor, diminuir o ar-condicionado, a temperatura aí, por favor? Baixar a temperatura, ou seja, qual é a temperatura que tu deseja? Eu quero 18 graus. Você tá em 17 já por garantir. Não tem 17. Eu tô com meu chefinho. A abelha rainha tá com calor. Tá. Abelha rainha. Deixa eu mostrar o ferrão da abelha rainha. Hoje é dia do livro infantil, amigo! Pô, que legal! Dia do livro infantil, uma dica para seu filho, uma dica para você, pai e mãe que nos escuta, incentive seu filho a ler desde pequenininho, desde pequenininho mesmo. Vou contar uma coisa aqui que vocês não sabem. Fala. Eu já escrevi Um livro infantil. Não, é mesmo, Piangers? Pô, eu ia perguntar pro Davi isso. Não, publicado. Como é o nome do livro? Chama Hortolândia. Hortolândia. Hortolândia. De Marcos Piangers. Procurem, mandem pra gente. Eu assinei sem Piangers pra não me incomodar. Como chama? Marcos Barros. Marcos Barros. Ó, vamos atrás. Hortolândia. É uma história sempre assim, ó. É uma criançada que bota no Google aí, amarelo. Sempre numa situação, e aí a coisa da horta salva eles. A cenoura. Hortolândia com H, então. Com H. Hortolândia. Dos hortifruti de Grangeiro. E eles falam, conversam com a cenoura, né? Então, a cenoura salva eles. Tu começou conversando com a cenoura. Um dos personagens é o Henry Castelli. Que loucura. Então o Mário Gomes, na verdade. Então era salvo pelo rabanete. João o mamão, né? João mamão, a cenoura, né? Que loucura. Tu sabe que falando em livro infantil, sabe que Porã saiu de um livro infantil, meu. O apelido que eu levo até hoje é de um livro infantil. Vai levar pra todo sempre. Que escrito por Antônio Hohfeld, que foi vice-governador do estado. Hoje é professor na PUC e tal. Tem uma carreira política. Né? Foi o primeiro vereador do PT em Porto Alegre. Foi meu professor. E foi meu professor. Foi meu orientador da monografia. Hora verde não só por coincidência. Que bonito. Que loucura, né? Que fazia o Porã? Um abraço pro Antônio Hohfeld. O Porã era um índiozinho que ia para a escola dos brancos. E lá na escola dos brancos queriam botar o nome dele de Pedro. Ele era pele amarela. Loucura, porque essa história tem uma identificação comigo, porque eu tenho o nome de Iglenho, né, cara? E quando eu cheguei no colégio, Iglenho, que nome é esse? Tem que te botar o nome de Pedro. Queria me botar o nome de... E aí lá no colégio que eu fui chamado de Porã por causa do livro. Passou despercebido o comentário do Potter sobre cenoura, Henry Castelli, não sei o quê. Se o Potter escrevesse um livro infantil, ele seria como Woody Allen escrevendo coisa infantil, né? Seria mais ou menos, só teria uma conotação... Cara, acho que isso é um baita elogio. Por que tu fez isso, cara? Porque tu falou isso, cara? Mas não precisava ter resgatado. Isso é um delírio, meu. Não precisava. Delírio. Seria interessante o Potter escrevendo livro infantil. Olha, o Potter parece o Woody Allen. Que isso, cara? Pra quem me conhece mais de perto mesmo, assim, sabe que eu e crianças e eu. É verdade. Nos damos muito bem. Especialmente de 13 anos, assim. É, tá bem, vamos dar uma rodada aqui. Além do dia do livro infantil, hoje também é o dia do Monteiro Lobato. Não é à toa. É por isso, então, né? As coisas se completam. Grande escritor de alienista, né? O alienista. O dia mundial do rádio amador. Também hoje é dia mundial do rádio amador. É o nosso dia. Nós somos amadores fazendo rádio profissional. Eu fui um dia, peixe 3, alfa 38, negativo, nono, QR de Cunha. Olha, é mesmo? Sim. QAP pra ti, então. Isso, QSL. QSL. Que louco. Falei com... É engraçado isso. Passei no final de semana por um desses seguranças de shopping e ele tava no estacionamento e o radinho dele bombando. E eu, que pressão, hein, parceiro? E ele olhou pra mim e falou o seguinte... Cara, eu tenho nojo desse radinho. Eu tenho vontade de jogar esse troço no chão, cara. Eles sabem o que eles estão falando. O cara me falou isso. Tá dormindo lá. Era legal, porque era mais ou menos assim, ó. Break, break. Aí te dava a oportunidade. Fala, break. Ok, aqui o Pix 3 Alfa 38 negativo 9, que é Real de Cunha, pedindo oportunidade para entrar com a Célio, aguardo o retorno 73 lá, Campo Pix, todo mundo. Muito divertido, né, cara? É demais, cara. Muito é demais. Muito louco. Você é agora um dos presentes mais legais pra ganhar o Walk Talk, né? É verdade. Ou um rádio, né? A gente passava madrugadas mesmo. E madrugadas acordado, eu e meu irmão, modulando com todas as partes do Brasil, com exceção de Santa Catarina, que era Mosca Branca, Santa Catarina até Paraná. A partir daí a gente pegava Mosca e ali ficava. Que demais. E quem nos deu isso foi o Vô Carlos, que já é falecido, que era o Peixe 3 Alfa 1516, que é Real de Carlos. Pai Carlos era chamado ele. Que legal. Então vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Pelo menos 115 motoristas foram autuados no início da manhã desta segunda-feira por trafegarem no acostamento da RS-40. A 040, no sentido Viamão Porto Alegre. As infrações ocorreram entre 6:30 da manhã e 7:30 da manhã. 115 infrações em uma hora. No trecho próximo à Avenida Bento Gonçalves. Cerca de 90 autuações deste tipo são aplicadas por dia naquela altura da rodovia. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 580 e 7 pontos a menos na carteira. ou a mais. Os motoristas se arriscam com a manobra proibida para escapar da lentidão do horário na RS 040. Né? É para a estrada. 580 para a estrada e os caras vão pelo acostamento. E mas tem pra gente que serve o acostamento? Para parar se tu precisar. Em caso de emergência. Né? Em caso de emergência. Parar se precisar. É, exato. Não, não pode trafegar pelo acostamento. R$580. Gravíssima. E é o seguinte, tem muita gente que faz isso todo dia e vai perder a carteira por repetir às vezes. Entendeu? Uhum. Ah, é verdade. E a brigada tá alertando para isso, que já consta trataram lá que tem gente que vai perder a carteira porque já tomou 4 multas dessas. 66 ou até mesmo 3, 3 dessas já perde a carteira. Aham. R$66.700 foram arrecadados ontem uma hora. Beleza. Bom, é a consequência do cara, mau comportamento do trânsito. Aí, pera um pouquinho, não. Eu sou obrigado a dizer, né, velho? Tá certo, eu quero é que esses 66.700... É consequência de uma falta de infraestrutura. Tá ok, via, mas a infraestrutura falta pra todo mundo, mano. Mas não atende, deveria ser maior. Ah, não, mas é falta de cumprimento da lei. Não, não pode. Aí daqui a lei. Mas antes é falta de infraestrutura do Estado, cara. Se eles dão uma rua nos Estados Unidos... Não, não, não pode ser assim. A falta de infraestrutura é uma realidade. Tu não pode pisar na lei por causa disso. Eu não tô discutindo isso, eu só acho que assim, as pessoas vão pro acostamento, andam no acostamento porque estão preocupadas com as suas vidas, com os seus tempos que tem que cumprir, com os seus horários, né, entendeu? É, mas aí estão infringindo a lei. E mais uma vez a infraestrutura no Brasil é deixada de lado, é uma vergonha. Sempre é, né? Sempre. Eu ocuparia todos os acostamentos como faixa e abriria refúgios. Eu também. Como fizeram na BR-116. Não, mas é isso. Mas como fizeram na Freeway, né? A Freeway tem a estrada do mar. Sem estrada do mar não tem acostamento. Não tem acostamento. Mas só que chega uma hora que falta. Mas também não tem refúgio, né? Mas a estrada do mar tem ali a cada, não sei se tem uma média de quilômetros, tem entradas, né? Tem. Entradas pras praias, entradas pra posto de gasolina, entradas. Tu anda 2-3 minutos, tem uma entrada lá. Tem inclusive as paradas ali justamente pra isso. Isso. Tem do ladinho, né? Como é que é que chama? Refúgio. Tantos e tantos metros. Eu acho que era uma solução, né? Agora, eu gostei do que fizeram ali na RS-116 que cortaram. BR. BR-116 que tiraram ali do o meio. Canteiro, né? O muito canteiro, bom aquilo ali. Cinco pistas ali. É verdade. Mas não adianta, né? Tudo não, aquilo ali, não. É que daqui a pouco vai ter um funil, né? Não, mas é que ajudou exatamente naquela hora que tu sai da freeway pra pegar a BR-116. Ali ajudou muito, que vem todo mundo do aeroporto, né? No final de tarde aquilo ali. Sim. Ajudou bastante. O Pique sabe pega aquilo ali todos os dias, né? E no sentido Canoas, sentido interior, capital, também ajudou a partir do momento que eles triplicaram ali, mesmo valendo aquilo ali como antigo acostamento. Valeu também. Mas tem muito carro, né? Muito carro. Mas é simples também, algumas jogadas simples. Exato, essa, né? Só pensar, né? Só inteligência. Ó, isso aqui tá atrapalhando, vamos tirar isso aqui então. Essa via mão capital aí, Porto Alegre e tudo mais, ela tá demorando pra fazer isso, né? Sim. Tá demorando, porque tem cada vez aumenta o fluxo de carros ali, ela vira uma BR-116 e mais gente opta por morar nessa qualidade de vida. E eu acho que poderia se criar postos aéreos, assim, ó, postezinho com guaritas de policiais rodoviários ali, e que pudesse dar socorro de forma mais urgente para caso de carro estragado ou acidente nessa terceira ou segunda, primeira pista que fosse, entendeu? Para agilizar isso, porque quando algum estraga e fica no, na terceira pista, aí é pior tudo, ainda, porque o outro lado para também, então de alguma forma tinha que facilitar isso também. Um dia vai. Bom, continuando aqui, 4 rodovias gaúchas permanecem parcialmente bloqueadas por causa da chuva registrada no fim de semana nos vales dos Sinos e também do Paranhana. A RS-153 continua com bloqueio parcial na altura entre Barros Cassal e Vera Cruz. A RS-422, no trecho entre Venâncio e Boqueirão do Leão, permanece com o fluxo comprometido também. A rodovia está em meia pista. O tráfego é liberado apenas para veículos leves. Vixe, Maria. A RS-421, na altura entre Forquetinha e Sério, também está em meia pista, assim como a VRS-386, no trecho entre Presidente Lucena e São José do Hortêncio, aqui pertinho no Vale dos Sinos. Fim de semana registra 15 mortes em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Na sexta-feira foram 3 mortes, já no sábado 8 pessoas morreram em 7 cidades do estado. Mais 5 acidentes fatais ocorreram no domingo. Em Santa Catarina, pela primeira vez em 2011, as rodovias federais não registraram mortes no trânsito no fim de semana. Que beleza isso, a estatística negativa do final de semana ficou por conta das estaduais. Foram 3 mortes em 3 SCs no estado de Santa Catarina, todas no sábado. Ixi, Maria. A chuva se mantém nesta segunda-feira em grande parte do território gaúcho. Na terça-feira, a temperatura deve cair no estado. A massa de ar frio avança sobre o território gaúcho, provocando mínimas de até 8 graus em Bagé. Em Santa Catarina, o tempo muda e a semana começa com possibilidade de temporal para em todas as regiões. A mudança do tempo ocorre porque a frente fria que está em deslocamento pelo sul do Brasil deve chegar a Santa Catarina nesta segunda-feira. Barbaridade. Tá bem? Eram estes os destaques comentados do Clique RBS, mas o bom é que a gente já está quase em maio e não teve friozão ainda, entendeu? Verdade. Então o friozão vai ser ali da metade de maio até a metade de junho, agosto. É. Então o que tu quer, cara? 15 dias em junho. Tá bem, era isso, 1h15. Vamos dar uma banda aí pelo Clique Recorte, Marcelo. É verdade, amigo, mandar um abraço pros outros portais que hoje em dia estão fazendo chamadas muito interessantes. É verdade. Por exemplo, na capa do Globo.com hoje, travesti é morto a facadas. Assista! É verdade! É isso aí, é o efeito do teu trabalho, né, Marcelo? Ou então o efeito do mundo em que vivemos, né? É verdade! Isso aí, de rua, isso aí é um jornalismo de verdade. É verdade. Isso aí é um jornalismo pra vender. Sem imagem, Ana Maria Braga. Não me vem com isso. Responsavelmente mostrou às 8h30 da manhã uma salva de palmas pra ela. O que tu quer vendo a Ana Maria Braga às 8 da manhã, rapaz? Que só se fala de receita de comida. Parabéns, Ana Maria Braga. É bem feito pra ti, cara. Mostrou uma travesti sendo esfaqueada. Olha, pra criança ver. Calma, verdade. Parou agora, calma. A van tá lotada de guri ouvindo o programa, porra. Uma mulher de 43 anos, porra, a criança não pode falar porra. P-O-H-A, é uma expressão do programa. P-O-H-A. Que nem Doha. É verdade. Doha, grande cidade de Doha. Isso. Na Itália. Uma mulher de 43 anos foi presa no estado de Nebraska. Ah, lá em Nebraska, eles prendem muita mulher. Acusada pela própria filha de dirigir alcoolizada. É verdade. Ela fala, olha, mamãe está alcoolizada. Cala a boca, Marcelino. É verdade. E um homem dá um tiro num alto-falante após o filho se recusar a baixar o volume. É verdade. Foi em Yuba, na Califórnia. Ah, lá que ele tava escutando. Lá na Califórnia. Baby, baby, baby. E o semáforo mostrou cena de sexo na Holanda, minha. É verdade. Se na Holanda é terrível. Ah, lá na Holanda. É semáforo tem sexo na Holanda? Mas é... câmera. Pra colocar as imagens, entendeu? Distrai o motorista, né? O cara parou ali o sinal vermelho e aí foi. É verdade. Olha lá o sinal. Tem imagens? Colocaram na foto. As imagens. Do bonequinho do pedestre. No farol do bonequinho do pedestre colocaram sexo. É verdade. Explícito. Entendi. Porque o bonequinho é feito com várias lâmpadas de LED, né? Aí os caras foram lá e alteraram o desenho, aí ficam os dois bonequinhos fazendo amor. Não. É verdade. Não. E aí esse é o hacker genial, né? Os moradores ficavam pressionando o botão do sinal constantemente para poder ver a cena. Na imagem, os bonecos dos pedestres aparecem cometendo o ato. É verdade, olha os bonequinhos. A putre. É verdade. As autoridades estão investigando se hackers conseguiram entrar no sistema do semáforo pra alterar as imagens. É sempre assim, de meia em meia hora aparece. Na Holanda é tudo errado, cara. Tudo demorado, burocracia. Na Holanda é tudo meio devagar, né, mano? É, tudo meio lento. Não, é verdade, a Holanda é tudo liberado e esse liberê... É verdade. Esse liberê... Vai que dá. Vai dar no que dá. É verdade. Esse liberê é 74,5%. Olha o liberê. O pessoal lá acaba se dando mal por causa disso, por causa do liberê. É verdade. Libera as drogas, libera o que é liberado. Cala a boca, Marcelino. Oh, que saco esse Marcelino. O sexo antes do casamento é liberado lá no Holanda. Mas não atrasa a cerimônia, Marcelo? Eu já casei lá. Dá uma rodada por aí, Mr. P, vai. Se os pretinhos fossem canções, frases de música, ou melhor, frases de música. Como é o nome desse da pessoa que mandou esse e-mail? Severo. Ah, o Severo. Não. Mandou do e-mail do Severo, mas pode ser Severo. Quem é que o sobrenome? Letícia. Ah, ok. Essa menina no Twitter hoje pela manhã pediu que nós lêssemos o e-mail dela. Aí está. E Maurício, ela é de Santa Maria. Maurício cumprindo o pedido. Parabéns, Maurício. Obrigado, gente. Tá ligado, parabéns. Se eu ligado no Twitter, essas novas tecnologias é comigo contigo mesmo. Pessoa que pensa à frente. Porazinho, que música seria Porazinho? Que frase de música? Que frase de música seria? Porazinho. E voando bem alto. conheça essa música, tu que conhece, bota, por favor. Bota também ansioso, acho. Eu deixei de ser pé de cana. Deixa o cara, velho! Pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou bem que isso por todo mundo. Esse é o novo. É o Porã, hein? Eu não sei se ela fez feitiço. Deu, Porã, deu? Coisa assim. Eu só sei que eu sou o refrão. Só um pouquinho, só um pouquinho. Muita ignorância da minha parte, não conhecia não, através dessa não frase. Conhecia, é, mais ou menos. Mais ou menos. É ignorância, média, Davi. Média ignorância. Tá já é um semi-clássico da música popular. Mas o Maurício não conhece também. Mas o Maurício é pandeiro, né? Tá bom. Potter seria... Deixa eu dizer o que eu penso dessa vida. Preciso demais desabafar. A canção do Atlântida Festival, Marcelo. Eu ia falar, Marcelo D2 do Atlântida Festival, dia 30 de abril na Fiergs. Tá fazendo o que que não comprou seu ingresso ainda? Para aí, Magnata, vai ter os meus ingressinhos aquele pra cantar lá com o D2? Vamos fazer. A gente fala sobre isso depois. Vamos fazer o D2 convidar o Potter pra cantar com ele essa música? Não, se ele marcar hoje, depois no dia do show, ele não vai lembrar. Tá bom. Fetter seria... Ser um homem feminino. Muito bom. Não é o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino. Deus é menina e menino. Sou masculino e feminino. Sou masculino e feminino. Pepeu Gomes já fez muita coisa boa na música. Muita merda na Mr. vida. Mr. P seria... Tum, tum, tum, tum. Pavão mistério. Que beleza. Pássaro formoso. É um pavão, é um pavão. Olha, Edinardo, tudo é mistério. Não tem nada de mistério, Mr. P. Tudo é mistério. Cachê seria, pô, é outra que começa com uma batida assim. E aí todo mundo. Não, quem vai na balada sabe. Há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Aqui, Piangers. Tá preparado? Are you ready? É o que ela pensa. Nunca vi rastro de cobra. Cava, decoro de lobisomem. Se comer, o bicho pega. Se picar, o bicho come. Porque eu sou é homem. Porque eu sou é homem. Porque eu sou é homem, menino. Eu sou é homem como sou. Você nele é... Ney Mato Grosso. Maravilhoso. Neila Mato Grosso. Aqui, Potter, tu vai me ajudar nessa aqui. O Potter derramou Coca-Cola em coca aqui. Ah, não acredito, idiota. Que legal, cara. Porra, velho. Isso é bullying, me chamar de idiota pra 1 milhão de pessoas. Dá roda. Da Rodaica, tu conhece? Não, essa é não, essa é outra. A versão da Kelly Key. Eu sou a Barbie Girl. É a versão Girl, mesmo. Se você quer, não é, cara, é outra. É versão. Não sei, é a versão do Barbie Girl. É a versão que eu tenho. Não, eu não. Bom, e finalmente na lista que ela manda, Neto Fagundes. Me chama um negócio, eu não tiro a razão. Reconheço a minha grossura. Deus o livre. Gildo de Freitas, aos amigos que não foram citados, fica um grande beijo e estarão na parte 2 deste e-mail. Muito bem. Parabéns pelo programa, Davi Letícia Coimbra. De Santa Maria. Eu não fui também. Qual seria a música do Davi, hein, meu? Eu também não fui, Maurício. Vamos aguardar o e-mail da parte 2. Letícia. A do Maurício seria... This is the rhythm of the night. É, o ritmo da noite. Bom, por falar nisso, aproveitar a trilha sonora para mandar um grande abraço para a pequena multidão que esteve reunida no Segredo na noite de sexta, curtindo a reunião dançante. Grande abraço para todo mundo, demais. Deixa eu mandar um abraço também pro Oeste de Santa Catarina. Boa. Galera de Pinhauzinho que teve na Inocência foi sábado. Muito legal, né? Foi muito legal, ingressos esgotados, mais uma vez o carinho do Oeste Catarinense pela gente é algo incrível. Uma loucura, cara. Verdade, cara, demais. E já avisar que domingo estaremos no Festival Internacional de Balonismo de Torres. Pô, que beleza. Pretinho Básico é confirmado na noite de domingo. Somos uma das atrações musicais Festival de Balonismo de Torres nesse domingo. Feriadão de Páscoa agora, hein? A gente vai botar o pote num balão e vai... Isso aí. E deixa aí. Vai. Ele e o Padre Style. A gente vai dizer que ele vai fazer uma matéria pro Patrola. E vou mesmo. E já era. Pior que vou mesmo. Vai lá, Potterzinho. Posso contar uma piada? Piada do Potter! Apoio! Alimentos de soja dendo! Prove o novíssimo tofu dendo! Oba! E aí, no meio de um assalto, um ladrão pega e grita pro outro. Aí, ladrão. Ó, polícia! Olha a polícia! Olha a polícia! Olha a polícia! E agora, o que que fazemos? Saltamos na janela! Não, a gente tá no 13º andar. Mas não é o momento de expedição agora, pô! Sabe que a coisa tá tão feia que tem na Zero Hora de hoje o ladrão que roubou o ladrão, né? Não sei se vocês viram. Radão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão. O cara roubou uma Eco Sport. E aí foi roubado por um outro, né, cara? Tá ruim pra todo mundo. E aí na delegacia, o primeiro ladrão ainda foi dizer: pô, peraí, chefe, era eu que tava primeiro na parada. Dureza, velho. Cara, é impressionante. Porto Alegre? Porto Alegre. Cidade boa, né, cara? Tá feia a coisa. Tá ruim pra todo mundo. Eu fiz uma troca boa, né? Florianópolis por Porto Alegre. Fenada. Tá bom, acho que tá legal. Eu, se sou tu, volto. Ô, meu, mandar um grande abraço para uma querida amiga e colega que está com um espaço novo na Zero Hora, nossa querida Cláudia Yospe, tá com o By 9, agora que deixou de ser só blog, o blog 9 da Cláudia Yospe, tá também na coluna, na página que era o RS VIP na Zero Hora, agora é By 9, nada a ver. É, isso aí. Isso aí, querida Cláudia, que beijo, parabéns e sucesso. Vamos ver, Davizinho. Olá, Pratinhos. Eles Pratinhos. Eduardo Gregol de Joinville. Neste domingo, estava conversando com uma garota pela qual sou apaixonado há 3 anos. 3 anos é apaixonado. Resolvi então me abrir e contar a verdade para ela, de que gostaria de ficar com ela e tudo mais. Então ela me respondeu: ai, Eduardo, tu é um dos meus melhores amigos. Quero mais nada. Só tocar pro Bebeto. Fiquei de cara com ela. Fiquei amigo dela porque queria namorar com ela. E ela burro. Coitado. No fim, concluo: homens, se querem algo a mais com alguma mulher, não fique amigo dela. É isso aí, aprendeu. Do pior jeito. Porque as mulheres acreditam em amizade entre homem verdade. E mulher, ao contrário de nós. Pode homens. Existir amizade. Que a mulher seja gorda. Não, velho. Não, é como diz um amigo meu. Se tu não pegar as amigas, vai pegar quem? As inimigas? Não. Pois cara, se tu foi parar no álbum dela do Facebook, do Orkut, fofo, né? Esse é o meu amigão. Porque tem que existir uma amizade, né? Assim, Potter, queridão. Tu pode até virar amigo da mulher depois de ter alguma coisa com atenção, ela. Presta atenção, do porra. Depois de ter alguma coisa com ela. Mas primeiro teve uma coisa. Primeiro tu teve uma coisa. Exatamente. E aí realmente isso pode acontecer. Isso realmente pode acontecer. Mas agora, se o cara foi chamado de querido, fofo. Queridão. Amigão. Mas tu é meu amigo, já era, mano. Nunca era, mais. Eu tenho uma foto do Porã, eu e o Porã abraçado no meu Facebook, tá ali. Eu e o Porã, querido. É isso aí. Tudo isso acabou. Que não aconteceu nada entre eu e o Porã. É da vida. Não, mas acontece isso. Mesmo, né? Tem um colega nosso aí de Rede Atlântica que não tá em nenhum álbum de Facebook. Nenhum álbum. Era isso, Davi. É isso aí. Tá bem. Isso por hora. Vai, Porãzinho. Piadinha, velha. Piada velha do Porã! Alimentos Orgânicos Pada. Não deixe de provar a bolacha Pada. Ah, bolacha Pada é muito boa. Tô com um saquinho aqui pra ti, ó, Magnata. Aqui, ó, o Leandro Weber diz: Maurício lindo, aí vão umas piadas para o Porã. Umas? Leandro Weber mora lá na Palhoça. Faz um favor, manda um beijo aí pra Débora e pra Dayana, que eu conheci esse domingo no shopping da Palhoça. Olha! Abraço pro Rodrigo. Domingão, hein, pro meu? Rodrigo Weber, que é o assessor de imprensa do Inter lá, meu, foi meu colega. Não, mesma família. Saudades então dos domingos lá no shopping da Palhoça. Que maravilha, né, Marcos? Então vai, duas piadinhas rápidas aqui. O guri chega pro pai. Pai, é verdade que em algumas partes da África o homem não conhece a sua esposa até casar com ela? E o pai decepcionado: filho, aqui também é assim, sabia? Mais um. No leito de morte, o pai chama o filho mais velho, tira o relógio do bolso e diz: filha, tá vendo essa reloginha? Era do meu bisavô. Depois passou para a vovó. Depois para meu babai. Quem passou para mim? Agora chegou a sua vez, filha. Sim, papai, sim. Quero comprar. Sabe quem é que já contou essa piada aqui no programa? O Nelson contou. Não sei se foi o Nelson. Foi o Nelson. Foi o Jaime? Não, foi o Nelson. O Nelson tá ouvindo, bebe. O Nelson tá ouvindo, bebe. O Olha o senhor tá vindo, bebê. Olha o senhor tá vindo, bebê. Esses dias encontrei o nosso querido presidente num evento da empresa e ele me olhou e falou assim: por que vocês não largam no meu pé naquele programa? E eu falei: tá escutando, então. Sempre escutando. Obrigado pela audiência qualificada aí. Vamos lá nos classificados do Pretinho. Boa! O quadro que é o maior sucesso do Pretinho Básico. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas da nossa audiência aqui. Excelente ponto comercial em Porto Alegre, na Avenida Farrapos. Oh. É uma loja com aproximadamente 300 metros quadrados. E 50 funcionárias. Pé direito interno, Almir, com 5 metros e 50 centímetros. Esquina com duas avenidas de grande fluxo. Aproximadamente 1.200.000 pessoas em trânsito. De madrugada. Principal via de acesso ao centro de Porto Alegre e a rodoviária. É vitrines com 25 metros total entre os dois lados. Ótimo para comércio em geral. Excelente estacionamento nos fundos. Eu sei que terreno é esse aqui. Eu também sei. É um terreno que era uma loja de motos antigamente. Isso aí. lcflores@yahoo.com.br. Tratar com o Luiz. Nada dá certo ali naquele LC acabou com qualquer possibilidade. Já teve coisa Existe sempre um negócio ali que dá certo. Os negócios dão tão certo que as pessoas expandem os negócios e tem que sair dali para um lugar maior. Fica a dica, né? Eu acho estranho, porque na Farrapos lá é o lugar que mais dá, certo? Dá muito ali. lcflores@yahoo.com.br para alugar ali na Farrapos, então. Mais uma! Vendo estação de musculação novíssima, praticamente sem uso. Ópera. Possibilidade de aproximadamente 30 exercícios. Acompanha acessórios e anilhas com 100 quilos no total. Retirada no local, via mão, no Rio Grande do Sul. Peso de todo o equipamento, 200 quilos. Valor, R$1.000. Eu não entendi. Cipo. A gente não sabe o que é anilha. Eu não entendi o que tá anilha vendo. É o peso. Anilha é o peso. A gente não sabe. Não, eu e o Potter. A gente nunca entrou numa academia. O que é o equipamento todo? Mas tu vê, dá pra comprar tudo isso e ainda botar lá na Farrapos a academia, né? Boa ideia. Ô, meu, é uma estação de musculação. Nunca vi uma estação de musculação, cara? Só academia. Nunca vi como se fosse um aparelho de musculação. Ah, que tu pode sentar pro lado e fazer uma coisa. Isso! E a anilha é o peso que tu levanta, né? Essa a barra, anilha? A barra ou o troço redondo. Essa anilha é de paus, de copa ou de ouro? É de ferro. Manilha. Ah, não é manilha. Anilha. Manilha é coletivo de lobos, né? Não, é matilha daí, cara. Lobos é armadilha. Alcatéia. Né? Como vocês estão burros? O que é matilha? Matilha é de cachorros. A de cachorros, é. Matilha é de lobo. Não, alcatéia. Viu o filme na van? Como que filme, rapaz? O Se Beber Não Case. Nunca assisti o filme. O último filme que eu vi foi Tubarão. O Se Beber Não Case com o gordinho fala que ele é mais um lobo naquela grande alcatéia. Não, ele fala o seguinte, ele fala: eu pertencia a uma alcatéia de um lobo só, que sou eu, e agora tem mais você, e agora vocês dois podem entrar também. Bom, e o Magrão que quer vender a estação de musculação, vocês cagaram. Qual é o e-mail aí pro Magrão? Qual é o e-mail? Era o que eu tava esperando pra hoje. O e-mail pra comprar por R$1.000 esta estação de musculação que está em Viamão, no Rio Grande do Sul, e que ele pede para que seja lido no PB das 18. É maquinamusculação@hotmail.com. Musculacal. maquinamusculacal@hotmail.com. Então já é um exercício até via mão, né, gente? Tem que cuidar com a multa na volta, né? Tem que cuidar com a multa na volta no acostamento na RS40 ali. Tô com um zoológicozinho, gente. Zoológicozinho pequeno. Zoológicozinho aí pra galera que quer conferir os animais da fauna, da flora brasileira. Não, animais, só fauna. Flora é de mas vegetais. Mas onde que moram os animais? no zoológico. Na flora, querido. Não, na fauna. Na fauna, querido. Flora é só planta. A flora é planta. São duas irmãs gêmeas, a flora e a fauna. Cara, é verdade, duas tias minhas, a fauna e a flora. Tá brincando? Tô brincando. E a tua mãe natureza. Ô, gente, eu tô com o zoológico móvel. Opa! Um zoológico móvel. Itinerante. Óbvio. Uma combinha que a gente enche de animal. É mesmo? Maravilha. E que dá uma volta pra criançada ver os animais. Que maravilha, Almir! Nós temos, por exemplo, o bugio albino de baba vermelha. Olha aí. Tem o nome científico Marcos Piangeres. Tem o viadinho campeiro, que é o Alexandre Magnânimos. Ah, é? Viadinho campeiro, né? Tem o Irapuru dos Pampa, o Maurício Amarales. Tem o Siriema do Campo, que é Nela Homofetivos. Tem uma cobra cega, que é Ariadnes BBBs. Tem o menor pinto do mundo, né? Um pintinho bem pequenininho de uma granja. O Porânios. Na Zona Sul de Porto Alegre, o Iglenhos Poranços. Tem também um pônei corcunda. Que é o Luciano Potros. Tem o bicho pau, que é o Everton Cunhos. Bicho pau. E o nosso exemplar mais raro, que é o homem de Neandertal, Carlos. Ingresso, é o cara, meu. Ingresso pro Zoo Móvel do Almir, né? Ganha ainda uma Coca-Cola e um pastel de carne. Pode mandar e-mail para os interessados. Aqui, ó, gente, é o... É Juliano de Canelinha, arroba r7.com.br. Tá bem, obrigado, Almirzinho. Classificados do Pretinho, vem com o Egali Intercâmbio. Acompanhe a sua liberdade. Acesse egali.com.br. Show de intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, com Coca-Cola, gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Dia das Mães, com as melhores ofertas e os melhores presentes da TIM na Colombo, sua mãe merece. Nova Esquinha, um cervejão, se beber não dirija. 18 minutos para as duas, doutor Alceu, vamos nós, doutor Alceu. Exatamente. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, tudo decidido no gaúcho. Gauchão e no catarinão, doutor Peter. Então manda bala aí, doutor Alceu. Ou no gaúchense e no catarinense, né, doutor Peter? No catarinense, as semifinais do segundo turno. Chapecoense com Joinville. E o Figueirense com o Avaí. O Criciúma, que já é campeão, tá de fora. Aí vai ter final. Vai ter final. Semifinais do gaúchão. Grêmio com Cruzeiro. E aí, vai ser no Cruzeiro com Grêmio ou não? Cruzeiro com Grêmio. Tá definido que vai ser no sintético. Vai ser no Zequinha lá. E do outro lado, Juventude Inter, hein, Juventude? Ai, meu Deus do céu. Mas o Inter tem o Omelete amanhã ainda, né, doutor Patrício? Amanhã o Omelete, o Inter tem que ganhar. Se ganhar primeiro do grupo e se empatar... se classifica podendo ser o segundo grupo e se perder, tá fora da Libertadores. Tá fora, tá? Eu acho que perdendo não é certo que fica fora. É, o Jaguar é sem ganhar, depende, né? Vai depende. Jogar, Dalen? Sim, vou jogar! Queria convidar todo mundo pra vir no Beira Rio. E o Palcão, gostou do Palcão? Eu também comprei o chip do Colorado. E do Palcão, Dalen? Que é quanto? Do sapatinho dele? Eu só gostei do sapato. Mas gostei da... Opa! Bruno, aí? Sim, Dalen. Como é que foi na festa, Bruno? Foi boa. Faltou tu, né? Não posso ir pro jogo, você tá jogando agora. Sou jogador, né? Profissional. Pois é, quando tu tava parado, deu pra ir algumas, né? Agora, eu mudei um pouco Dali, o negócio. Dali, o que eu tenho pensado, Dali, e aqui não é nenhuma flauta de gremista, mas é realmente a título de reflexão. Fosse o Dunga que tivesse usado aquele sapato e aquela camisa, eu pensei nisso. O que o Brasil inteiro estaria falando hoje? Ah, boa. É impressionante como a gente julga por quem faz é isso aí. E o que ele faz e quem Tron, ele é. Mr. Pitron vai acreditar, mas hoje de manhã eu comecei a escrever exatamente isso, porque eu tenho que fazer uma pequena viagem hoje e eu tenho que deixar pronta a coluna, entendeu? E eu comecei a escrever exatamente isso. A diferença que tem não é o produto em si, sabe? É como o produto é usado, entendeu? Ou por quem é usado. E não só isso, né? Como definitivamente somos pré-conceituosos. É, mas me espanta um positivo pouco, quanto negativo. Exato, mas me espanta um pouco também a inocência de vocês, né? Falcão estava estreando à frente do Internacional novamente. Ele precisava tirar um pouco o foco disso, né? Tipo, vamos botar aqui um bodezinho na sala, minha chuteira vermelha, camisa vermelha. Agora vamos deixar a galera falando disso, que daí o futebol fica em segundo plano, né? Ah, bom, pode ser, mas aí tu acha que foi premeditado, então. Talvez. Pensou, inteligência do Falcão, mas né? O Pi falou uma coisa certa. Inteligência do Falcão. O Pi falou uma coisa certa, é assim que é. Exatamente assim, a Lady Gaga, eu olho assim, sabe aquelas roupas e tudo mais, tá certo, né? E a verdade tá disso agora, tudo é que a gente consome as coisas baseado nisso e depois questiona e diz que não gosta disso, não gosta de ser tomado pela venda, pelo marketing, e a gente vive isso e não percebe, e consome. Mas, Pi... E isso que o Fetter tá dizendo, também o pensamento dele, não deixa de estar vinculado a isso tudo, porque o Dunga usar uma camisa daquelas que a filha desenha, ou um terno, isso e aquilo, na cabeça nossa, dificilmente a gente ia chegar nesse pensamento. Ah, mas o Dunga usou essa estratégia da roupa para chamar um pouco mais atenção para ele. E também isso vem acompanhado do quem a gente acredita que a pessoa seja. Copa... Baita frase! Obrigado, Pedro. Baita frase! Baita pra esses! Pode contratar para meu marketing, Pedro. Na Copa ele usou um casacão de um estilista, não é agora que foi o estilista? Claro! E pra, maravilhoso! Que o pessoal Rascovitch. Chamou de casacão de porteiro de boate, né? Claro! Mas aí que tá o Dunga, a gente... O Falcão, ele é elegante desde sempre, não só fora do campo. O futebol dele é elegante. Sim, né? Então, sim. Claro que tu vê ele ousando uma coisinha, um terno, uma camisa, combina com o Falcão, né? Tá ali? Isso, esse, mas não combina com o Dunga. Isto é agora, preconceito. Perfeito. Aí daqui a pouco apareceu o Dunga com uma roupa diferente, todo mundo olha assim, não, né? Preconceito também. Mas o Dunga é um grosseirão, isso tá certo que o Walter é a mesma coisa que o Pi usar um lenço no pescoço e eu usar um lenço no pescoço. É verdade. Exatamente. Né? Aliás, verdade. Tem fotos minhas em Pinhalzinho com lenço no pescoço, que eu tô realmente estiloso. Um arraso. É, um arraso. Impressionante. É. Maravilhoso. Demais, tá bem. Era obrigado aí, doutor Ocel. Valeu, vamos dar mais uma rodada por aí, o Davi Coimbra. Vamos ver aqui quem tem. A Neila como é moça. Desculpa. Preconceituoso. Tu tá sendo preconceituoso, Neila. Hemofílico. Tu mesmo disse que tu é Neila O A, entre parênteses, tu mesmo disse. Tudo não, pode, tu não tem preconceito de gênero. Davi, tu disseste isso. Davi. Tu é preconceituoso. Em inglês, é de. Pode ser o O, pode ser o A, pode ser aquilo, pode ser então, isso. Tudo posso naquele que me então, fortalece. Então, porque eu te chamo de A. A partir de hoje, então é Veneila. Davi, vou te sugerir. Evita, quando aparece esse tipo de coisa, que nem um nome que a gente não sabe se é masculino ou feminino aqui no rádio, vai direto pro nome. Então, como diz Neila? Neila. Os baianos. Os baianos são assim. Claro, rapaz, tu não te compromete, não. Gênero, quem precisa é você para aqueles textinhos preconceituosos e machistas. Própria Neila fala assim, né? Falei com o Fetter agora há pouco, falei com o Davi antes, então assim, nunca falei com o Davi. Neila também não bota o artigo na frente. É o Caetano que fala assim. Mas que Neila também. Baianos, Neila também. Deixa Neila, claro, Neila nunca usa artigo. Também falei com o Potter. Pra que gênero? Eu me pergunto, Davi, pra que gênero? Pois é, então. Você é um artista, o artista questiona. Gênero é o quê? Gênero é coisa o quê? Gênero é coisa dos anos 70. Vai, Davizinho! Bom dia, caros pabã. Dia desses, pensando inutilmente com meus botões. O cara pensa inutilmente e manda um e-mail pra cá. Que coisa. Deu? Vamos adiante. Percebi que diversos nomes a gente abrevia e acaba virando apelido. Gisele fica Giza. Eduardo é Dudu. Viu, Dudu? Isso aí, cara. Patrícia Patti ou Tissa. Tissa, eu nunca vi. Não, Tissa não. Aí pensei, coitado do Tobias. Pois é, Tobias pode virar Toba. Fala, Toba. Grande Toba. Aí vem as piadinhas. Se vai à praia e dá aquela sapecada, o Toba tá ardido. Ah, o Toba tá todo ardido. Depois do final de semana, né? Vai dar uma corridinha, o Toba tá suado. Se vai dar uma azarada na noite pra uma gatinha, o Toba tá piscando. E o pior é que temos que nos cuidar também, do tipo, meu melhor amigo é o Toba. Mas tem que ser, né, meu? Esse eu protejo com todas as minhas forças. É o Toba. É o Emerson Douglas Rocha de Blumenau, Santa Catarina, amigo que mandou esse pensamento inútil, né? Inutilmente divulgado pelo programa. Olha só, o Bola nas Costas de hoje, versão Rio Grande do Sul e Chapecó, vai ter a presença de Lauro, goleiro do Inter. Vai estar aí, Lauro? Eu vou pegar o ônibus e vou vir aqui. E também... Gosto muito de vocês, né? Lauro, sentado... sentado ao teu lado, Lauro, estará Carla Facchin. Baita frase! Baita frase! Mas, Os dois convidados do Bola. Deixa eu dar um toquezinho aqui sobre Atlântida Festival. Aliás, tá chegando a hora, dia 30 de abril, Atlântida Festival 2011, com Neto Fagundes, Nego Joe, participação da Seven Locks, Topas, Papas da Língua, Reação em Cadeia, com participação da Santo Grau, Marcelo D2, Nath Roots, Fresno, Comunidade Ninjitsu, Shima Roots, Glória e Charlie Brown Jr. Cara, muita gente tem e muitas excursões também estão sendo montadas no sul do Brasil para vir para Porto Alegre, pro Atlântida Festival. Então tem um aqui, um parceiro que é de Montenegro e tá organizando uma van para a maior maratona de shows indoor da América Latina, diz ele aqui. A van sairá do centro da cidade às 2:30 da tarde do sábado, dia 30, e retorna na manhã, madrugada, após o término do evento de domingo. Valores: R$35 para elas e R$45 para eles. A van terá vários tipos de bebidas e alguns petiscos pra gurizada já chegar animadinha na segurança festa. Total, cara. Então show aqui, ó, informações com joao.vitor92@hotmail.com. Claro, joao.vitor, eu tô fornecendo os quitutes aí da van. Aí ele me pergunta assim, galera, ó, vocês sabem informar se terá ingressos na hora? Não, tá bravo, Vitor. As três edições anteriores do evento acabaram os ingressos já na quinta-feira antes do evento. Do sábado. E o planeta desse ano, a noite de sábado, também acabou antes, pela primeira vez na história. Pois é. Acho que seria... o João Vitor tem que garantir os ingressos. Garante. Seria mais legal ele vender o pacote com ingresso. Isso aí. Isso aí. Tá tão fácil de comprar, meu, pelo 4003-1212, liga de qualquer lugar, 4003-1212 e compra. Muito bom. Então, informações com joao.vitor92@hotmail.com, tá certo? Vamos divulgar aqui todas as ações para transporte pro Atlântida Festival, seja do interior do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde quer que seja. Certo, manos? Boa. Certo. Vamos dar uma girada, vai aí, Potter. Duelo de frases. Eu fico. Mais um ouvinte tentando ganhar de Mr. Pio, que é quase que impossível. Anderson Agra. Agra. Tem nome de escritor, Agra, né? Agra. Editora. Anderson Agra. Editora Agra. Editora Agra. O cara edita. Eu gosto desse duelo porque eu me sinto meio treinador de futebol naquela área reservada. Eu cruzo os braços e fico aqui só olhando, entendeu? Mesmo sabendo que vou perder... Aí vai uma frase. Começou mal. Não é a frase ainda. Né? Ele começou. É, o cara que começa dizendo que inseguro. Sabe que vai perder, time não vai ganhar nunca. Time inseguro, inseguro. É. Time pequeno. Time pequeno. Manda o Anderson da editora Agra. Opa, colou. Por exemplo, colou. É como se tu não quisesse jogar num gramado sintético. É. Contra o Pi, entendeu? sabendo-se já, né? Interiorizado. É. Bela jogada do Fetter. Julgue-se, manda Anderson da editora Agra, que sabe que vai perder. Julgue-se um homem mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. É uma boa frase. É boa. E não é julgue-se um homem, julga-se um homem. Não é tão boa ele assim. Ele coloca aqui. Não, tu não pode falar. Não pode falar. Não pode comentar. Não, mas é uma boa frase. Comenta as tuas, tá? Comenta as tuas. Já falou. A gente não faz um falar. Quadro pro Pi, a gente lê as frases do Pi, a gente exalta as frases do Pi e ele fala, não, essa frase aí. Não, pela primeira vez eu me meti, não devia. Ele tá amarelo. Não deve. É, tá, então vou ficar quieto. Pita na beira do campo com um sapato vermelho. E uma camisa que a filha dele fez pra ele. Lenço no pescoço. 9 de agosto de 1999. Mr. P saía do banho só de toalha, olhava pra sua casa e abria aspas. O homem precisa ter certeza que a mulher é dele. A mulher precisa ter certeza que ela é daquele homem. Demais. Bem que o Anderson que sabia, né, cara? Muito bom. Ele deu um milhão. Muito bom. Sensacional. Vai daí! Sucesso! O Pi comemora! Vai agora. Daí! Próprio Pi, manda aí! Então tá, atenção, quero te encontrar! Tchau, tchau! Caros pretinhos, vem por meio desse e-mail solicitar a ajuda de vocês para encontrar uma pessoa. Estava no jogo do Rio Grande contra o São Paulo. Olha, clássico, clássico, rapaz. Clássico da cidade. Não, é um derby, né? Porque da cidade é um derby. Na torcida do Rio Grande, próximo à tela que separa as torcidas, vestiu uma calça leg preta. Ah, a mulher que vai de calça leg em estádio não vale muita coisa. Cara... Potter, que preconceito, cara. Que isso, cara? Potter? É. Tu é o primeiro a olhar, cara. Eu posso reconsiderar. Se ela tá com uma camiseta longa, então eu posso melhorar a minha prática. Mulher de legging no estádio com uma camiseta curta não vale muita coisa. Atenção, interpretando a minha própria frase. Eu não quis dizer que toda mulher que vai de legging no estádio de camisa curta não vale nada. Eu falei que ela não vale muita coisa. Ela pode valer seu valor. Pouca coisa. É, né? Para alguma coisa ela deve ser. É um juízo de valor machista. E cada homem tem o seu valor também. Apesar, né, de eu adorar mulheres que vão no estádio de legging com camisa curta. Ah, boa observação. Boa observação. Mas tu gosta não de vale. Continuando a procura. Sabe que, Potter, nós vamos consumir aquilo que a gente é capaz de consumir. Portanto, eu tenho uma legging. Essa frase. Deixa eu anotar essa frase aí, Potter, por favor. Segue em frente. Ela, além da calça leg preta, também estava de camiseta preta e tinha um moletom amarrado junto assim. Essa é pra casar! Muito na verdade, bem. Potter, na verdade, aquele moletom é uma sacanagem. Claro que é. Claro, porque ela pode desamarrar aquele. Um susto. É o quê? Mas eu levei um Davi, susto. Davi, o homem. Ela pode desamarrar aquele moletom a qualquer momento. Todo o estádio viu ela de moletom. Isso. Apenas um. Vai verá sem. Mas que não, talvez ela tivesse amarrado aquele moletom em alguma hora do jogo. Ali. Mas o bom é o moletom. Portava uma máquina fotográfica na mão e usava argolas douradas. Argola dourada. Vale muito. E uma correntinha também dourada com Nossa Senhora. Olha aí, a moça é devota. A moça é devota. Religiosa. Essa joelha é. É, isso aí. Tava com o terço na mão. Ela estava acompanhada de um casal. Ó! Onde a mulher estava com uma blusa rosa e grávida. Olha, de família! É fácil demais de reconhecer. Religiosa que trabalha com saúde, né? É a cunhada, cuida. Em certo momento, a repórter de uma rádio AM chegou perto e ela não quis dar entrevista. Vale muito ela. Leiam este e-mail para que ela possa ouvir e responder. Meu e-mail para contato é... Atenção. Jogo do Rio Grande @hotmail.com. Jogo do Rio Grande @hotmail.com. Um grande abraço, ele que é torcedor do Rio Grande. Que massa. Parabéns. Legal. Tomara. Se encontrar, manda e-mail avisando. Manda foto pra nós, é @atlantica.com. Se não valer nada, manda foto sem moletom. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Já vai acabar o programa com uma historinha de dois amigos, o Bill e o Sam. Bill. Dois amigos já na terceira idade que encontravam-se no parque todos os dias para alimentar os pássaros, observar os esquilos, discutir os problemas insolúveis da vida. Um dia o Bill não apareceu. Aí o Sam pensou que ele poderia estar resfriado ou coisa semelhante. Entretanto, o Bill não apareceu nos próximos dias, semanas. O Sam ficou realmente preocupado, e como eles se conheciam somente do parque ali, aqueles encontros que tu tem eventuais, né? Tu conhece aquelas pessoas só da academia, ou só do parque, ou só do futebol, ou só do, enfim. Só do joguinho de dama, não, Redenção. Só do joguinho de dama. Então eles se conheciam somente do parque, e o Sam não tinha a menor ideia onde o Bill morava, e ficou impossibilitado de saber o que de fato ocorrera com o Bill. Passado um mês indo ao parque como de costume, lá estava sentado o Bill. Bill! O Sam ficou felicíssimo de Azevedo e se aproximou do Bill. Por Deus, Bill! O que aconteceu com você, energúmeno? Eu estava na cadeia. Na cadeia, Bill, o que você fez? Bem, você conhece Vanessa, aquela garçonete loira e deliciosa da padaria em que eu vou de vez em quando? Sim, claro, gostosa demais. Bem, um dia ela foi à polícia e me denunciou por estupro. Bah. E eu, com os meus 92 anos de idade, fui todo feliz para a corte e me considerei culpado, meritíssimo, eu sou culpado. E o porcaria do juiz me sentenciou a 30 dias por falso testemunho. Ai, que dureza. Bom, querido, será isso. Vamos meter aqui o cabelo no espaguete. Muito obrigado pela audiência, pela preferência, pelo Pretinho Básico. Mete. Voltaremos logo mais às 18 horas. Até aqui viemos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Se beber, não dirija. Vamos ouvir o Duda.